Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãs e irmãos. Vamos compartilhar hoje o capítulo 39 do livro de Êxodo. É o penúltimo capítulo, estamos encerrando essa devocional. E hoje vamos prestar bastante atenção na questão de como nos portamos diante de Deus e diante da sociedade, qual é o nosso comportamento diante do Senhor, se estamos andando em conformidade com aquilo que ele estabeleceu, ou se não estamos. O que nos interessa mais não é o detalhamento das vestes litúrgicas. Claro que isso é um dado importante quando você estuda o povo de Israel, a história de Israel. Também é importante quando estudamos a liturgia. Mas pensando na totalidade dos irmãos e irmãs, não só no momento litúrgico, ou somente nos usos e costumes para vestimentas, o que nos interessa aqui é seguir um modelo que nos foi estabelecido. Moisés seguiu exatamente, e você vai reparar isso no texto, aquilo que o Senhor ordenou. Ora, o que o Senhor ordenou para nós, cristãos? Qual é o modelo que ele nos apresentou para que vivamos? O modelo é Jesus. Portanto, toda a nossa vida tem que estar orientada segundo o modelo que o Senhor nos apresentou na pessoa do seu filho. Esse será o nosso foco. Vamos fazer a leitura, depois vamos comentar rapidamente um pouquinho desse aspecto do capítulo acerca das roupas sagradas, dos sacerdotes, os detalhes da estola sacerdotal, do peitoral, do manto sacerdotal, das vestimentas para os sacerdotes. Mas a nossa atenção central está no símbolo que essas vestimentas representam como consagração total ao Senhor. E também no final do capítulo, quando a obra está sendo concluída, a bênção que o Senhor derramou sobre Israel, porque tudo foi feito conforme aquilo que ele tinha ordenado a Moisés. No último versículo, eu já leio para você, Moisés inspecionou todo o trabalho, todo. Não é 1%, nem são 10%, 50%. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinha feito tudo. Tudo, tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. É isso que nós vamos buscar, irmãos, irmãs, andar conforme tudo o que o Senhor nos orientou através da pessoa de Jesus, no que diz respeito a toda a nossa vida, fundamentalmente após a nossa conversão, quando mudamos a nossa mente, passamos por uma transformação, já não somos mais a velha criatura distante de Deus, mas somos uma nova criatura, novas criaturas. E essas novas criaturas têm um padrão, têm um modelo, têm um exemplo de vida e, por conseguinte, de comportamento. Não adianta simplesmente ficar no modelo como uma fé sem que essa fé se transforme em vida concreta, em vida na história, para que fique declarado perante o Senhor que nós somos servos somente dele e que não temos dois senhores, ou um senhor e uma senhora. Não, nós temos só um Senhor e só diante dele nos dobramos. Não temos vários deuses, temos um só Deus. E esse Deus se revelou plenamente em Jesus e nos deu esse parâmetro, a fim de que nós sejamos e atuemos da mesma maneira ou o mais próximo possível de Cristo Jesus. Esse modelo é Jesus, é o Messias de Israel. E é isso que nós buscamos a cada dia. É isso que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Está gerando novamente a imagem e a semelhança de Deus. Assim como no Jardim do Éden, ele está fazendo novamente. O Espírito Santo está nos regenerando. Ele já nos regenerou no que diz respeito a uma lei que entrou em toda a humanidade que nos separava de Deus, uma tendência que nos afastava da presença de Deus, uma tendência para desobedecer a Deus, para desconfiar do seu caráter, para ter curiosidade acerca do que significa a ordem de Deus, será que eu devo ou será que eu não devo cumprir? E por causa dessa desconfiança do caráter, dessa desobediência, que é a ação concreta, desobediência em relação a Deus, nós fomos escravizados. Como se estivéssemos no Egito, nos tornamos escravos do pecado. A lei nos foi dada, toda a lei nos foi dada para servir como um parâmetro. O problema é que, enquanto a lei nos foi dada, a lei serviu como um semáforo para nos apresentar se podemos ir adiante ou não. Se poderíamos ir adiante ou não, se devemos ainda ir adiante ou não, ou se devemos parar, ou devemos prestar atenção, ou uma placa de trânsito, se devemos entrar à direita ou não, seguir em frente ou não. Acontece que a lei estava posta e nós não conseguíamos cumprir a lei, porque havia em nós uma outra lei. Desculpe, irmãos. Havia em nós uma lei de desobediência, uma lei de rebeldia, uma lei luciferiana, uma lei que nós caracterizamos com a palavra paulina, lei do pecado e da morte. Nós somos empurrados para transgredir a vontade de Deus. E isso vai afetar todas as áreas, até as vestimentas. Toda a moda, todo o comportamento, tudo. Exatamente tudo. Quando nós nascemos de novo, Deus estabeleceu um recomeço, uma nova aliança. Somos regenerados, somos novas criaturas. E agora o Espírito Santo está nos santificando para que sejamos a imagem e a semelhança de Deus, buscando imitar a Deus. Sei depois imitadores de Deus como filhos amados. Tá bem? E o modelo dessa imitação nos foi dado historicamente. O modelo é Jesus, o Messias. Tá bem? Então perceba, é importantíssimo cada aspecto da lei. Porque agora nós temos um poder dentro de nós, poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, que nos dá condição, autoridade para cumprir a vontade de Deus, para seguir os passos de Jesus, para andar em conformidade com a vontade de Deus, ou seja, andar em conformidade com o modelo que ele nos deu, o modelo perfeito, que é o do nosso irmão mais velho, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Muito bem. Vamos então fazer a leitura e vamos buscar essa verificação. As roupas sagradas dos sacerdotes, com fios de lã azul celeste, púrpura violeta e carmesim fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo, fizeram as roupas sagradas de Arão. Agora preste atenção, exatamente como Yahvé tinha orientado Moisés. Pastor, até nisso, até nas vestimentas, sim. Em tudo. Versículo 1, exatamente como Yahvé tinha orientado a Moisés. O efod, a estola sacerdotal. Fizeram colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro, e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. E bateram ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras, que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Repare, outra vez, no versículo 5. Exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Prepararam as pedras ônix, fixadas com arte em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então, costuraram nas ombreiras do efod, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Terceira vez que é mencionado. Fizeram o peitoral, o trabalho artístico, trançado da mesma feitura do colete sacerdotal, fios de ouro, linho fino, retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. Era quadrado e fizeram dobrado em dois, com um palmo de comprimento e de largura. Colocaram nele engastes de pedras preciosas dispostas em quatro filas. Na primeira fila havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do efod. O colete sacerdotal em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla, que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral, as argolas do colete ou estola sacerdotal, com um cordão azul celeste ligando ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal. Tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Quarta vez, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura havia uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs, de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto. Tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado a Moisés. Como o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino, retorcido de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte do bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Perceba, quando Moisés escreve o texto, ele vai repetindo em cada parte como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nós já lemos 6 vezes. Quando você analisa um texto, você deve observar com cuidado alguns detalhes. Essa é uma das características de uma análise literária. O símbolo da consagração total vem a partir do versículo 30. Confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração. e nela gravaram como num selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. Repito, consagrado ao Senhor. Em seguida, usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. É a sétima vez a mesma declaração, tendo nesse conjunto da consagração total a inscrição consagrado ao Senhor. Agora vamos do 32 em diante com o final e a entrega das obras. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Vou repetir para você, embora seja um pouco cansativo, mas é importante. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Tudo, irmãos, elimina a possibilidade de brecha, de exceção. No caso de Deus, não há essa possibilidade. Aquilo que ele estabeleceu é inegociável na totalidade. Inegociável. Tá bem? Então trouxeram o tabernáculo à presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para transporte e todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas externas e a cortina para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para o uso no tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas no lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, perdão, como as roupas de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A última vez que se declara isso, e o 43 que eu li para vocês introdutoriamente. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então, Moisés os abençoou. Moisés abençoou, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção veio depois da inspeção do trabalho e da constatação de que tudo estava feito, tudo tinha sido realizado de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Essa é uma lição maravilhosa. Lendo a nota da BKJA, em particular com relação às 12 tribos, no capítulo 28, 9 e 10, versículo 9 e 10, Moisés nos fala sobre a gravação em duas pedras de ônix, dos 12 nomes das tribos de Israel, seis em cada uma, e fixada sobre as ombreiras da estola sacerdotal. A descrição, no capítulo 39, 6 e 7, refere-se a essas mesmas pedras, enquanto os versículos 8 a 14 nos apresentam 12 pedras preciosas, de raro valor, em quatro séries, com os nomes das tribos gravados nelas e fixadas no peitoral do sumo sacerdote. O esplendor e valor incalculável dessas pedras, com os nomes do povo de Yahvé nelas gravados, simbolizam a glória e honra para a qual Israel deveria ser transformado, como propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Capítulo 19, versículo 5. De uma forma análoga, os nomes dos 12 apóstolos leais, representado a Igreja de Cristo, estão gravados nas 12 pedras preciosas que são os fundamentos da Nova Jerusalém, o novo mundo, onde todos os cristãos sinceros vão morar para sempre. Apocalipse 21, 14, versículo 14 ao versículo 20. Você pode ouvir todas as ministrações no blog sobre o Apocalipse e esse detalhamento também. Então, assim como foi feito com as 12 tribos de Israel, na vestimenta do sumo sacerdote, no peitoral, também foi feito com os 12 apóstolos, mas no caso, representando a base da Igreja de Cristo, os fundamentos da Nova Jerusalém, que vai descer conectada, ataviada, vinculada, absolutamente vinculada ao Cordeiro Jesus, representando esse novo mundo, onde todos os cristãos sinceros vão morar para sempre, e está chegando. Está chegando. É num piscar de olhos e nós estaremos nesse momento da Nova Jerusalém. Alguns de nós, talvez os. Não sabemos o dia nem a hora, talvez nós mesmos sejamos arrebatados. Mas se não formos nós, quem sabe os nossos filhos e filhas, a nova geração que está nascendo agora, seja participante desse arrebatamento. Primeiro levantarão os mortos que creram e serão elevados aos céus e receberão um novo corpo de glória, e em seguida a igreja será arrebatada, para então se estabelecer esse novo mundo. Irmãos e irmãs, prestem atenção, esse capítulo trata das vestes sacerdotais e dos utensílios do tabernáculo. Antes de aprofundar a reflexão sobre os temas, eu quero lembrar você que milênios mais tarde, dos acontecimentos descritos, milênios depois, a adequação das vestimentas para situações específicas continuam sendo uma realidade para nós no que concerne ao conteúdo. No que concerne ao conteúdo, continua sendo de suma importância, porque faz parte do tudo que Deus ordenou para nós. Quando somos bebês, nós vestimos roupas adequadas segundo a idade. Aliás, nem somos nós que vestimos. Os adultos é que nos vestem, segundo a idade e tamanho que temos. Mais tarde, na infância, usamos roupas para brincar. E outros, para visitar as pessoas, a família. E vestimos roupas adequadas para isso. Na época do colégio, normalmente temos uniforme da instituição em que estudamos. Na minha época era um avental. Na idade adulta, era um avental com o símbolo da escola. Na idade adulta, isso continua, porque ninguém vai ao trabalho com vestes de banho. Assim como ninguém vai à praia com terno e gravata, com uniforme do colégio ou do trabalho. Nos momentos de festa, ninguém vai vestido para um enterro. E ninguém vai ao velório ou enterro com trajes festivos e assim por diante. Hoje eu, particularmente, estou vivendo um duplo momento. Primeiro, quero apresentar os meus sentimentos à família das pessoas que morreram no acidente de avião aqui na cidade de Caratinga, 20 quilômetros de onde moro, 20 e poucos quilômetros, as famílias e também a família brasileira, que se sente consternada com esse acidente e com o falecimento dos seus, a família dos seus familiares e o país com a morte de uma cantora que estava fazendo, dentro do seu gênero musical, uma trajetória brilhante. Esse não é o gênero que eu gosto, em particular, de todos os que cantam nesse gênero, todos. Eu posso contar dois ou três que consigo ouvir e apreciar, mas isso não importa. O que importa é o que sente o país. É o que você, por exemplo, pode estar sentindo porque gosta e era um fenômeno nacional. Por um lado, apresento sentimento e solidariedade. E lamento que essa cantora tenha dito em entrevista ao apresentador da Rede Globo que ela começou cantando na igreja evangélica. Começou cantando na igreja evangélica. Mas, infelizmente, o evangelho não entrou no seu coração. A semente não entrou, não vingou. Não sou eu quem vai dizer, onde ela vai passar a eternidade. Não sou eu. Eu não tenho elementos para aferir, para afirmar. Porque nós não sabemos do coração humano como Deus sabe. Eu sei o que eu ouvi na entrevista ontem, nas várias entrevistas, assistindo a reportagem, ela falando sobre reencarnação e uma série de outras coisas, até brincando, dizendo que talvez tenha sido uma caminhoneira. E isso não está em concordância com a palavra do Senhor. Isso eu posso dizer a vocês, mas não sei do depois. Não sei dos últimos instantes, dos últimos segundos, não sei. Quem sabe isso é o Senhor. E a Ele toda honra, glória e louvor, e a decisão dele é a justa e perfeita, e seja assim. Por um lado, o país está consternado e é impossível que você fique insensível a isso, sabendo que tem gente que você gosta aqui da igreja e outros amigos espalhados pelo Brasil, ficar insensível diante da perplexidade de todos, né? Não é possível, gostando ou não gostando do gênero. Por outro lado, daqui a pouquinho, daqui umas 3 horas mais ou menos, eu vou estar realizando um casamento, que é uma celebração de alegria, de festa. Então, esse é um momento bem apropriado para dizer assim, ó, ninguém vai a um enterro como agora será feito com essas pessoas que infelizmente faleceram nesse acidente. Lastimamos muito pela vida deles e dela. Da grande cantora sertaneja. Lamentamos muito mesmo, é uma vida, jovem vida, tinha toda uma carreira pela frente e poderia também ter um retorno, se fosse o caso, a uma experiência profunda com Deus e ser um grande instrumento, com sua voz para adorar o Senhor. Por um lado, isso. Por outro lado, não conheço a vida dos outros que estavam ao redor. E lastimamos também, porque também poderiam ter essa experiência. Não sei se tiveram ou não, não estou afirmando, porque não sei. Mas uma coisa eu sei: quem for ao enterro não vai ao enterro com roupa de praia ou com roupa de festa. Pode até cantar na hora, em homenagem, tal, mas é um momento de grande comoção nacional. Por outro lado, hoje à noite teremos uma festa de casamento, então ninguém vai a essa festa de casamento com roupa do enterro, mesmo tendo acontecido essa situação. Até porque são dois jovens cristãos, e ainda que os dois gostem do gênero, isso não vai ofuscar esse momento tão especial da vida deles. Também podem estar sentidos, mas não vai tirar o brilho. Mas vale a pena destacar isso só para dizer a você que nós temos roupas adequadas segundo o momento adequado. Se nós pensarmos em roupas como a parte exterior, a parte que mostramos para as pessoas, o nosso comportamento, a nossa vestimenta, a parte que nós colocamos para fora, aquilo que nós vamos expor quando saímos de casa. Muito podem refletir. Não necessariamente todas as vezes, cuidado, né? Para não exagerar. Mas muitas vezes a forma como nos vestimos também reflete a forma como estamos nos sentindo. Aqui caberia uma análise mais longa de que nós não temos acesso ao interior de ser humano nenhum. Nós não temos acesso ao interior de ninguém. Nem os psiquiatras, nem os psicólogos, eu falo não da parte orgânica, estou falando da parte espiritual, no aspecto emocional também. Agora, nós temos acesso ao que elas dizem, ao que elas falam, ao que elas expressam. Nós temos acesso ao comportamento delas, nós temos acesso as alegrias, as crises, nós temos acesso ao que se apresenta, ao que está posto e que pode ser percebido. E pelo que pode ser percebido, com muita teoria, muita fundamentação, você vai trabalhando como um lapidador de pedra, vai lapidando, lapidando, até achar exatamente lá dentro alguns elementos que são de fato substanciais da pessoa. Como nós não temos acesso ao interior, nós vamos buscando por tudo que ela representa, demonstra, fala, nega, deixa escapar, não deixa escapar, segura, né? Por tudo isso, nós vamos tentando verificar e traçar um diagnóstico. Essa é uma das tarefas mais difíceis da área da psiquiatria, da área da psicologia, porque você trabalha com uma imagem escondida. Por uma imagem demonstrada, você tenta buscar as imagens escondidas. Tomara a Deus que todos nós entendamos isso agora e percebamos que se somos novas criaturas, sem entrar no mérito de quem foi salvo, quem não foi salvo, sem entrar nesse mérito que não é da nossa competência, fica a nossa oração. Tomara que o Senhor transforme as nossas vidas de tal maneira, mas de tal maneira, que tudo em nós, acerca da verdade que está dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, tudo caminhe para refletir a imagem de Jesus. Refletir em espírito e refletir em verdade, e na verdade que vai desde o aspecto mais profundo do meu eu profundo até o aspecto mais epidérmico, até as partes do meu, né, a percepção do meu suor e até das minhas roupas, tudo seja ao máximo possível consonante com a imagem de Deus, em nome de Jesus. Bem, se ninguém nos momentos de festa vai vestido para um enterro e ninguém ao velório ou enterro com traje festivo e assim por diante, temos que considerar alguns elementos. Na igreja, por exemplo, é costumeiro que as pessoas se vistam com maior moderação, embora em novos movimentos isso esteja também se alterando. Os líderes, pastores, padres e outros sacerdotes de religiões diferentes não ministram com vestimentas que costumam usar em suas casas, ou o inverso. Continuo na mesma linha de raciocínio. Portanto, a dedicação desse capítulo 39 sobre a lei cerimonial hebreia é evidentemente um indicador de um Deus que é e que há de vir da mesma maneira, e que estabeleceu uma ordem para Moisés, e Moisés ficou com a responsabilidade de verificar se tudo foi feito segundo esta ordem. É isso que nós estamos olhando. É isso que nós estamos examinando no capítulo 39. A dedicação do capítulo 39 sobre a lei cerimonial hebraica ou hebreia, há milênios atrás, ainda é atual, se considerarmos esse aspecto da busca do conteúdo. Não para repetirmos a forma de 5.000 e tantos anos atrás, quase 6.000 anos, porque nem os próprios hebreus realizam da mesma maneira que realizaram no deserto. Aliás, quando entraram na Terra Prometida, isso já foi mudando de configuração. Alguns elementos já foram mudando de consideração, outros permaneceram. Bom, os que permaneceram, nós temos que perguntar por que esses permaneceram? E os que mudaram, por que esses mudaram? Para quê? Por quê e para quê? Voltando ao texto, tanto Arão como seus filhos e outros levitas receberam uma orientação para que utilizassem essas vestes sacerdotais. Eles receberam uma orientação para usar vestes. Significa, o senhor está querendo dizer que todo sacerdote, seja pastor, seja de outra confissão, tem que usar veste sacerdotal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou tentando mostrar para você que Deus estabeleceu um princípio. E esse princípio deve ser seguido. E já disse na introdução que o princípio maior para nós cristãos é a vida de Jesus. Ah, mas Jesus não usou essa vestimenta porque ele não era sacerdote do Sinédrio. Ótimo! Então nós podemos perceber em Jesus aquilo que nos interessa. E o que nos interessa? O que nos interessa é que Jesus fez exatamente segundo aquilo que o Pai ordenou. E se Jesus fez exatamente aquilo que o Pai ordenou, tanto que na hora da crucificação ele diz: pede ao Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Veja o conteúdo. Aí ele nos mostra: o que importa não é a minha. Às vezes eu quero passar o cálice. Mas o que importa é a tua vontade. Nós temos que fazer exatamente o que o Senhor ordenou. Esse é o ponto desse capítulo. Viver exatamente segundo o modelo, viver exatamente segundo a vida de Jesus de Nazaré. A vestimenta sacerdotal pode se alterar ao longo dos séculos, das décadas, dos milênios. Agora, a obediência estrita ao modelo de Jesus, essa é inalterável. Os sacerdotes daquele momento, no deserto, receberam essa orientação para que utilizassem essas vestes sacerdotais para que oficiassem no tabernáculo e diante do povo de Israel. Todo o detalhamento está descrito. E pararão. O primeiro sumo sacerdote havia representação das 12 tribos de Israel em sua vestimenta, em uma espécie de coroa de glória para Israel, declarando santidade ao Senhor. Isso é conteúdo. Consagrado ao Senhor. Isso é conteúdo. Nós temos que ser consagrados ao Senhor. E temos que manter a santidade ao Senhor. Da mesma forma, irmãs, irmãos, os utensílios do tabernáculo foram prontos para que o tabernáculo fosse levantado. E tudo foi feito segundo o que o Senhor ordenou a Moisés. Moisés é o mediador entre Deus e Israel. Tudo tem que ser feito por nós segundo o que o Senhor Jesus demonstrou. E falou, porque Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Jesus, Moisés é a sombra daquilo que Jesus realizou de forma plena. Tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo você compreender. No versículo 43, Moisés viu toda a obra, inspecionou, e eis que tinham feito tudo segundo o Senhor, segundo aquilo que o Senhor havia ordenado, e Moisés os abençoou. Portanto, a bênção vem depois da obediência. A bênção vem depois da obediência. Recomendo a leitura de Deuteronômio, capítulo 28. E poderia recomendar aqui uma dezena de textos, ou centenas de textos, tanto lá no Pentateuco, como ao longo de todo o Antigo Testamento, os profetas, depois Jesus, que é a revelação plena, depois os apóstolos apontando para o que Jesus ensinou, tudo deve ser feito exatamente como Jesus nos ensinou. E aí vem o quê? A bênção. Ah, eu quero a bênção, eu quero ser abençoado. O que mais as pessoas querem é ser abençoadas em todas as áreas da vida. Falei de um casamento hoje, do Gerson, da Ellen, já deixo registrado para a história o parabéns para eles no dia do seu casamento, o glória a Deus pelas suas vidas e a família também, deles, os amigos, a igreja, muito bem, ótimo, maravilha. Mas para que eles experimentem a bênção do Senhor, eles devem andar segundo aquilo que o Senhor ordenou. Enquanto andam segundo aquilo que o Senhor ordena, são abençoados em todo o caminho. Quando se desviam, que seja 1 metro para um lado ou para outro lado, aí já não experimentam da plenitude da bênção. Experiência própria nesses 36 anos de conversão. Concluindo, irmãos e irmãs, aplicando nas nossas vidas. Permita ao Senhor que as nossas vestimentas reflitam a aliança que nós temos com Deus, a ordem, o temor, o tremor diante do Senhor. Claro que para cada país e cada cidade, cada estado do Brasil, por exemplo, isso vai ser diferente. Porque as regiões são diferentes, as características do povo é diferente, mas que de qualquer forma, segundo a forma desse lugar, reflita a aliança com Deus. Não se trata de modo algum de repetirmos os usos e os costumes hebreus do passado. Repito, não se trata de modo algum de repetirmos os usos e os costumes hebreus de 5 mil ou quase 6 mil anos atrás. Ou mesmo que fosse do presente, mas assim como precisamos fortalecer a cristologia no aspecto teológico, a liderança no aspecto prático, que nós temos trabalhado com vocês e vamos voltar a partir da semana que vem. A liderança na prática missionária, pastoral, na estrutura, no funcionamento da igreja, que o santo temor seja resgatado em nós, que a voz do Espírito Santo seja ouvida e as vestimentas sejam adequadas, ou seja, o nosso comportamento seja adequado, onde estivermos, para testemunho diante do Senhor, Yahvé, de Deus, da igreja e da sociedade. Da mesma forma, irmãos e irmãs, todos os utensílios do templo, e nós somos o templo, sejam administrados com a maior dedicação. Tudo em você deve ser administrado com a maior dedicação. Também não se trata de repetirmos a arquitetura do tabernáculo do deserto e o desenho interior e exterior do Templo de Salomão, como uma forma de nos aproximarmos de Deus. Nem o luxo como maneira de expressar que o Senhor nos abençoa com prosperidade. Não precisamos disso. Eu conheço pessoas extremamente abençoadas na área financeira e são extremamente simples. Rigorosamente simples. Você não diria de modo algum que a pessoa tem muitas posses. E conheço pessoas que tem uma ideologia muito burguesa e que fazem questão de aparentar, de demonstrar. Então não se trata de querer colocar na nossa igreja a mesma quantidade de ouro, de prata, de bronze e os metais que foram no peitoral, nada disso. Isso era para um momento específico, um momento de consagração, um momento de santificação, uma representação da presença de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus. Não é uma questão de luxo, mas uma questão de expressar que o Senhor nos abençoa a cada dia. Isso sim, que o Senhor nos faz a cada dia mais abençoados. Deixando para trás o detalhamento estrito da lei cerimonial hebraica e aprendendo o conteúdo presente como figura de linguagem e metáfora, lembremos que Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo. Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo perfeito. Então, cada peça dessa de ouro, de prata, de bronze, a madeira de acácia, tudo apresenta, na verdade, a plenitude, o resplendor, a glória, a majestade do Cristo, o verdadeiro tabernáculo, que depois nos deu a oportunidade de enviar o Espírito Santo e nós também sermos tabernáculos, como pedras vivas. Agora somos a morada do Espírito Santo. E se Cristo é o verdadeiro tabernáculo, ele veio habitar conosco. E como ele veio habitar conosco? Agora começamos a fazer a nossa transição, a nossa hermenêutica. Ele veio, nasceu na estrebaria e cresceu no norte de Israel. Nasceu em Belém, ao sul, mas depois foi para o Egito, teve que fugir. E quando voltou para Israel, foi morar lá no norte. E no norte de Israel, na Galiléia, a Galiléia era uma das regiões mais pobres do lugar, chamada Galileia dos Gentios. O próprio Deus, revestido de toda glória, foi habitar entre os mais empobrecidos e recrutou discípulos, anos mais tarde, entre pescadores. Um cobrador de impostos, que foi fundamental e estratégico, foi Mateus, até para ensinar os outros com algumas questões. Um herodiano, que era Judas, que também já estava escrito que se levantaria contra o Senhor, e provavelmente mais um ou dois os outros. Eram ou totalmente analfabetos ou semi-analfabetos, e Deus escolheu esses para fazer a transmissão do Evangelho. Ora, que Deus glorioso é esse, que escondeu as coisas plenas, os mistérios mais profundos dos sábios e ocultos, e revelou aos pequeninos. Emmanuel, Deus conosco, foi assim. Quanto ao mais, irmãos e irmãs, sem pompa, luxo ou circunstância, lembremos que o Espírito Santo habita em nós e que também somos a extensão do projeto de Deus na história, a partir da narrativa do tabernáculo pronto, depois de Jesus, que é o tabernáculo pleno e pronto, e do Espírito Santo, que também é o tabernáculo do Senhor. É a glória do Senhor, melhor dizendo, que habita nos tabernáculos. Sabe quem são esses tabernáculos? Nós. De Deus, nós somos totalmente ou quase totalmente analfabetos. Quem pode dizer que conhece a mente do Senhor? O Criador do universo. O universo que nem nós conhecemos ainda. Estamos começando a tatear planeta aqui, planeta ali. Sabemos de quantas galáxias e sabemos do universo em expansão, porque Deus continua trabalhando. Talvez não seja nem exatamente como imaginamos, é capaz de, se a humanidade não destruir tudo e o propósito de Deus permitir, porque Deus tem o dia e a hora, independente da humanidade, de voltar. Mas ele permitir mais 100 anos, daqui a pouco, uns 100 anos, eles vão dizer: olha como desacreditavam no final do século XX, início do século XXI, olha só. É assim, irmãos e irmãs. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, não perfeito. O Espírito Santo é perfeito, mas o tabernáculo que ele escolheu são analfabetos e semi-analfabetos em Deus. Para ser justo, justíssimo, todos analfabetos. Estamos sendo alfabetizados. Jesus é o tabernáculo pleno, com todos os utensílios plenos, com tudo pleno, com a glória plena. O Espírito Santo é a glória plena, mas num tabernáculo em construção, que somos nós. Com isso, somos ainda mais responsáveis por nos apresentar para Ele, para que Ele nos transforme a cada dia na imagem e na semelhança do tabernáculo eterno, celestial, no tabernáculo manifesto em Jesus Cristo. Nos apresentemos como pessoas responsáveis por apresentar esse templo em construção, que são as nossas vidas, esse tabernáculo em construção, na mais absoluta decência e ordem. Quando eu estou falando disso, não estou falando de moralismo, nem de uma visão ultraconservadora com relação a usos e costumes, nada disso. Eu estou falando de santidade, de consagração. Procuremos os melhores utensílios para a nossa vida, ou seja, não estou falando de uma área externa, mas de cada área da nossa vida tem que ser o melhor, o mais santo, o mais consagrado, o melhor patrimônio para podermos anunciar o Evangelho. O maior patrimônio que existe é a nossa santificação, porque é a santidade em nós que garante que o Espírito nos abençoa e pode se manifestar através de nós, em nós e através de nós. E aí podemos ser um instrumento para o anúncio da voz do Senhor, o anúncio do Evangelho, da melhor forma possível. Lembre-se, sem ostentação denominacional ou de igrejas independentes, trata-se de buscarmos o melhor patrimônio e finanças como testemunho perante Deus. Na área docente, testemunho perante Deus. Na área missionária, testemunho perante Deus. Na área social, testemunho perante Deus. De que estamos ofertando o melhor de nós. Dons, talentos, até sobrar. Estamos ofertando tanto das nossas vidas até sobrar. Sobrar para os mais pobres. E todos, ou o máximo de pessoas, sejam alcançados pelo Evangelho Libertador. Isso me emociona, irmãos. Tem que sobrar 12 cestos. Da vida de cada um de nós, para alcançar os que têm fome de Deus. O melhor testemunho perante os irmãos de que estamos cuidando do que o Senhor nos confiou, que é a vida, da melhor maneira, um testemunho perante a sociedade para mostrar que nós somos uma expressão da glória de Deus, da graça de Deus, da libertação de Deus. Porque o que elas estão querendo é ser libertas de tudo que as oprime. Tendo consciência ou não do seu estado de escravidão, porque muitos têm consciência, outros nem têm consciência, acham que estão vivendo livres, mas estão escravizados. Então há um anseio no âmago do seu ser por libertação. Nós temos que nos apresentar em santidade e em manifestação da glória para que ela possa perceber: olhe, há uma outra vida, há uma outra possibilidade de vida liberta, plena, abundante. Isso se dará através de uma ação solidária da nossa parte, através de uma ação expressiva. Não adianta ficar cantando só, ou fazendo sermões, ou fazendo estudos. É necessário que as pessoas vejam que há em nós a manifestação da glória do Senhor, a bênção de Deus. Último versículo. Depois de tudo inspecionado, Deus olhe e diga assim, o Espírito Santo diga assim: eu vou usá-lo, eu vou usá-la. Eu vou abençoar a vida dele ou dela e vou não só abençoá-los, mas vou fazê-los instrumento de bênção para a vida das outras pessoas. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs e que a análise, ainda que breve, das vestes e da conclusão do tabernáculo, claro que isso, como eu digo todo dia, demanda muito mais, e é verdade, irmãos, não é papo para inglês ver, né? Os irmãos podem ver, os irmãos da Inglaterra podem ver, né? Mas não é. É que só um capítulo desse pode nos fazer remeter a muitas análises do nosso interior, do que demonstramos, da necessidade de consagração ao Senhor, da inscrição santidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe mesmo e que o Espírito Santo, nessa breve meditação, possa motivar você a entregar sua vida a Jesus. Irmãos e irmãs, a vida é muito rápida. Veja, ontem, nessa semana, a cantora, que eu não me recordo agora o nome, mas é uma cantora conhecida por todos e todas, praticamente, quase todos no Brasil, estava cantando em Sorocaba. Estava vindo para cantar aqui em Caratinga. Num piscar de olhos, acabou. Ontem, nós estávamos todos nós nascendo. Depois, como eu disse no meu resumo, viramos crianças, depois jovens, depois adultos. E num abrir e fechar de olhos, nós encerraremos nossa jornada aqui. Hoje é o tempo de você dizer, consagrado ao Senhor: Senhor, eu quero ser consagrado ao Senhor. Consagra minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti para que o Senhor faça de mim uma habitação do teu espírito, um verdadeiro templo de adoração. E que o Senhor se agrade de mim e me abençoe, e através de mim abençoe a todos quantos desejarem libertação de todo o cativeiro que se possa imaginar. Que Deus nos abençoe nessa oração e que a nossa veste, ou seja, o nosso comportamento, aquilo que se mostra de nós, reflita aquilo que nós somos em verdade, da busca pela verdade. Porque nós não somos, estamos com, não, não estamos completos ainda, não somos completos. Não atingimos a completude ainda. Mas que o Espírito Santo de Deus, hoje e através dessa palavra, possa levar você a desejar infinitamente mais e além. E ser por todos os lados, por todos os lados do seu ser. E você vai entender agora a figura, revestido de ouro, de prata, de bronze, de ônix, de madeira de acácia, de tudo de melhor, para glorificar ao Senhor, para ser abençoado pelo Senhor e para ser um instrumento de bênção e libertação para outras vidas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a glória do tabernáculo do Espírito Santo, a glória do tabernáculo Emanuel, Deus conosco, a glória do tabernáculo do deserto, a glória do tabernáculo celestial, toda essa glória seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e através de nós alcance muitas vidas para que eles experimentem da bênção de ser a morada do Altíssimo, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.